agora 311. Agora proa de Aracaju com recepção ao 310, é como é que é? Afirmo, chame Recife agora, 12685, alterne 12545. Recife 12685, 12545, CA. Bianca 6310, restrita 310. 310, a restrição para Bianca Brasil 6310. Tem livre, puxa, acionamento, chame táxi, pronto, pronto para cópia, senhor? Bloco para copiar. 3858, autorizado até Fortaleza, Tierra Brava, Foxtrot, Zulu, nível de voo 390, via para Zulu 9. Decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Aciona 5427, 3858. Bem copiado, 390, Preslu 19, Momo Frote, controle de saída 1935, transponder 5427, tá? 3858, entendi que está autorizado o pushback na posição 6. Copiado, senhor, chame táxi. Importante. Muito bravo, Mike, desço 040 no rumo de Pelô. 040 na proa de Pelô. Vitor Bravo Mike. Autorizando na proa do NDB, o Vitor Bravo Mike descendo até 3.000. Desce até 3.000 na proa do NDB, Vitor Bravo Mike. Controle, boa noite, então 3.662, decolou, saída Puca, cruza 1.800. Contato radar vigilância, então 3.662. 3.662. Chanel 6310, chame Recife agora na frequência 2085. Avianca Brasil, chamando Recife 2685. Opa, Avianca, 12685, câmbio. Avianca Brasil 6310, chamando Recife 2085, uma boa noite. Boa. Três, quantos horários? Foi 5, diagonal, 34, diagonal, 41, VOB, 111. Está estimando Natal ao 0058 do Lula. Salvador, Master 9840. Prossiga, senhor. Tivemos um probleminha aqui de procedimento. Solicitamos o retorno para o estacionamento para a chamada posterior. Ok, senhor, está autorizado o retorno. Reporte para o novo push estacionamento, Master Top 9840. Chamará para o novo push, Master 9840. Chame Recife agora na frequência 1-2-6-8-5. 2-6-8-5-3-6-6-2. Mike, fala com essas voos. Fala em VMC, IMC? Victor Mike Charlie. Vê se mantém a 2000 então, Victor Bravo Mike. Vê se mantém 2010, Victor. Confirma, ajuste, senhor. Padrão, 1-0-1-3. Vê se para 2010, o Victor Bravo Mike. Controle Salvador, muito boa noite, chegou no 604, passa 1970 até 150. Voo no 604, desça via, chega na malha até 2000, ajuste 1013, aguarde o ILS. Voo no 604. Sente, desce via malha até 5000, confirmando o ILS, passa o glide, né, senhor? Estimativa ainda permanece em glide, com as correias 90 impraticáveis, descendo via até 2000 para o ILS X-Ray, voo no 604. É, então, afirmativo. Solicita então o GNS, senhor. Qual é a nave para o 9? RNAV, descida até 2500, voo no 604. É, descida até 2500, 604. Salvador, até 3.8 para o táxi, está com 85 no COB, 4 horas, alternando Teresina. 8.5, 4 horas, Teresina, copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa, 1-0-1-3, QNH. ponto de espera pista no zero, torre 18 decimal 612, senhor. Tenha um bom voo, TAM 3858. Obrigado, boa noite, Pai. Juliette Alta, 26, quando eu não posso esperar, TAM 3858. Salvador, 9840 da marcha top para o novo pushback. Autorizado, senhor. Chame táxi 9840. Chama lá para o táxi, marcha 9840. São Salvador, boa noite. Objeto 6727. Autorização, nível 340 para Confins, ciente down. Informação alfa correta, senhor. 34 para Confins será coordenado, provável bolo e transição Gonza. Aguarde coordenação, senhor. Ok, 34, bolo e Gonza, aguardando, 6727. Linda, linda, corda 10, vento 030 graus, 049. Autorizada linha mais decolagem, está 3258. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Oscar Sierra, ciente da Alfa. Boa noite, essa identificação é a parte para descida, ajuste 1013, pista no zero, está em contato radar agora, 42 milhas ao norte, vigilância, acho que o Sierra. Sou Sierra, no ponto ideal. Lê se mantém o nível 030 na Pro do VR. Para o 030 na Pro do VR, Golf Sierra. Gol número 04, após o táxi, é 2366, gol número 04. É, depositar para o Serra de 2366. Decolado aos 5-4, chame o controle 19 decimal 35. 1935, boa noite. Boa noite. Fernando, tá 3858. Alô, Salvador, 3152. 3152, prossiga. 3152, confirme somente o horário do seu plano, por gentileza. Gente, infelizmente não tem o seu plano aqui na minha tela. Aguarde coordenação, senhor 33 Recife, provável Puca, transição Aracaju. Master 9840 para o táxi, está com 5 a bordo, 5:21 autonomia, terra Santarém. Obrigado, senhor. Autorizado via pátio 3, Juliette Alfa, que legal no 013. Quanto de espera pista no 0, torre no 8, decimal 612. Tem um bom voo, Master Top 9840. Juliette Alfa para cabeceira 10186 no ponto de espera, Master 9840. Tão 3858, mantém restrito nível 330, tão 3858. Restrito 330, 3858. Alguma possibilidade de curva direita para encurtar? É negativo. Deverá manter o perfil devido a tráfego junto ao centro. Ok, vamos mantendo o perfil, restrito 330. Firma. Bravo Mike, após a referência de visuais, cabeceira 17. Objeto 6727, Salvador para Confins, Serra Brava, Charlie Foxtrot, nível de voo 340, autorizado via Superior Whisky 58. Decola da pista no zero, com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 612. Aciona 5423, o objeto 6727. 3340, com isso, 58. Saída é agora e é bom, Gonza, decolada 10 com curva direita, 1935 com a torre de saída, 186 a torre e 5423 no transponder, 6727. Procedimento correto, objeto 6727. No portão 04, chame quando pronto para o pushback acionamento, já. Ponto de espera, cabeceira 1-0, pronto, Master Top 9840. Top 9840, ali e decola da 1-0, vento 030 graus, 03 nós. Ali e decola, Master Top 9840. Master Top 9840, após a decolagem vai manter a sua proa, ok? Até contato com o controle. Até a liberação do controle. Afirmativo, mantém a proa, liberação da curva após o controle. Master 9840. Curva direita 300 sobre vetor. Vitor Bravo Mike. Tá 3858, chama Recife agora na frequência 2085. 2085, boa noite. M04, autorizado o procedimento da RNAVE, gol no 604. Gente, autorizado a RNAVE, 604. Salvador, 3155. 3152, eu ainda não tenho o seu plano aqui, aqui senhor, estou procurando ainda. 840. O top 9840, chama o controle 119.35, decolado ao 00. 93500, top 9840. Saída Salvador, cruza 2000, master top 9840, manter 2 decolagens. Top 9840. 9840, contato na da vigilância, fui manter nível 360. Após 3 meses, está autorizado o perfil da MOMO. Após 3 mil pés, perfil da MOMO. Top 9840. Controle o Golf Sierra, agora 17 milhas, visual modifica prosseco para o circuito, tráfego e extensão de pouso na 17. Modificando as regras agora aos 01. Desça para 1500, porém faça um 360 pela à esquerda, após cruzar 2500, está livre para seguir para a pista 17. Um 360 pela esquerda, após atingir 1500 pés, livre para seguir para a final da 17. Golf Sierra. Salvador, boa noite, web 6748, transfere cliente da Alfa. Volume 04, torre 118.6, bom pouso, volume 04. 18.6, granada, boa noite. Projeto 6748, chegada a Mari, descendo até o 050, ajuste 1003, aguarde LS X-Ray, sem glide, com os primeiros 90 praticados, objeto 6748. Afirmativo, nível 050, aguardando o ILS sem glide, o 6748. Curva esquerda, saída Fuca. Transição Aracaju, controle 119.35, torre 118.62, aciona 5434, tran 3152. Autorizado Recife, nível de voo 330, via 358, a saída é Apuca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, controle 119.35 e o transponder 5434, tran 3152. Correto, senhor, chame para o posto de estacionamento. Está pronto para pushback e acionamento 3152. Autorizado, senhor. Puxa acionamento, portão 3, chame táxi, portão 3, 152. Chamará para táxi, 6727. Confirme, por gentileza. Para o pushback 6727. 6727 é o número 2 para o pushback no setor. Aguarde para o push 6727. Claro. 126, confirme o final. 2685. 285, Recife. Boa noite, por serviço. Claro, boa viagem. Lúcio Serra, chame torre 118.6 para pouso, pista 97, acho Lúcio Serra. 1860, grato, boa noite. Vitor Bravo Mike, reposto no bloqueio no NDB, mantendo 030, aguarde para autorização do procedimento NDB. Reforça arado, bloqueio, mantendo 030, aguardando autorização para o procedimento. Vitor Bravo Mike. 03. Vamos Serra, sinal de 3000, informará. Autorizado ILS X-Ray Singlet. Desce via até 2000 e LS X-Ray Singlet, 6748. O Salvador, gol no 604, livrou, boa noite. Boa noite no 604, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportaremos Juliette, no 604. Gente, reporte na perna de aproximação do procedimento. Ótimo, é Vitor Bravo Mike. Passará na perna de aproximação, Vitor Bravo Mike. Obrigado, senhor. 1-0-5, 3 horas natal, autorizado em de Alfa. Ajuste no 013, ajuste padrão. Pontos para pista no 0, torre 18, meia dúzia, senhor. Tem um bom volta, 3-1-5-2. Indy Alfa, ponto de espera, torre 18-6, muito obrigado, né? 3-1-5-2. Objeto 6727, após o início do táxi do Airbus da retaguarda, tem livre, puxa, chame táxi, o objeto 6727. Após o táxi do Airbus, tem o pushback 6727, vai reportar o táxi. Salvador, boa noite, Rio 9642, passa 200 para uma centena, descida a Starbomb, formação Bravo. Autorizado, chegada Bomb, Rio 9642, aguarde procedimento ILS X-Ray, Singlide, ajuste 1013, as pneus 90 metros impraticáveis, descendo até o 050. Oxê, Bomb, descendo para o 50, autorizado... Final da X-Ray Sangride, 9642, cliente da inspeção dos 90 metros.